Olá, meus caros. Aqui quem vos fala é o Corvo. E como prometido, trago aí nesse domingão mais uma película para o nosso recém-formado, construído Cine Corvo. O segundo filme que eu escolhi, um filme americano, dessa vez, embora o elenco não seja formado inteiramente por americanos, se trata de The Pit and the Pendulum. É baseado no conto clássico do Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo. Esse realmente é clássico, clássico mesmo, no sentido do ano em que ele foi filmado, né? Diferente de filmes que nós consideramos clássicos por serem emblemáticos, né? Mas que não são tão recentes, tão antigos assim, né? São filmes mais recentes. Esse aqui realmente é um filme bem antigo. Ele é de 1961. E é um filme importante porque ele marca o início de uma parceria criativa entre o diretor Roger Corman e o ator Vincent Price. Para quem não conhece este ator, Vincent Price, ele é um ator importantíssimo para a história do gênero e não apenas do gênero. Vincent Price, ele foi um ator incrivelmente icônico. Pelas capacidades cênicas dele, de interpretação dele, e também marcado muito pelo seu amor incondicional, quase fanatismo, com a obra do Edgar Allan Poe. Não à toa ele estaria nesse filme e faria outros com Roger Corman dirigindo, voltados para os contos, para as obras do Poe. Ele era realmente um fanático pela escrita do inglês, né? Muito apaixonado. E na época em que ele viveu e atuou, era uma época muito, digamos, mais vigente, né? As capacidades cênicas e de produção dos filmes, né? Do que necessariamente efeitos especiais. O cinema, ele era mais, digamos, orgânico, né? Ele era mais handmade. E não tanto voltado para efeitos especiais ou coisas que a gente tem hoje por aí. Então, um filme bom passava muito pelo que a produção poderia fazer artesanalmente, né? Com seus objetos mesmo feitos à mão, né? Desde o figurino quanto toda a produção de set, mas passa muito também pela capacidade cênica, artística, de interpretação de seus autores, de seus atores e atrizes. Então, para um filme ser bom nessa época, era fundamental que o elenco também fosse bom, que ele conseguisse mover quem estava assistindo, né? E nesse aspecto, Vincent Price, ele é maravilhoso. Ele tenta encarnar realmente as personagens as quais ele está interpretando. E o Roger Corman, digamos que consegue fazer uma boa direção, uma boa produção de seus filmes e dirigi-lo bem nesse sentido também. Apresentar Vincent Price é um prazer para mim, né? Como um admirador da obra do Poe. No cinema, isso está muito associado à sua figura. E é um ator que merece ser lembrado, não apenas por esses papéis, mas também por outros, né? E de outros filmes clássicos também. Mas não vem aqui ao caso fazer uma review. Esses filmes que eu estou postando, eu não estou fazendo review deles, né? Eu estou apenas dando um recado mesmo, né? Apenas uma notificação. Se vocês quiserem que eu faça review desses filmes ou de alguma coisa, vocês avisam nos comentários, nesse ou em outros vídeos, né? Aí eu dou uma mergulhada, vou mais a fundo para discutir esses assuntos. Mas Vincent Price é muito importante para o cinema de maneira em geral. E falando, como eu falava do elenco, né, ele também tem uma atriz que foi muito emblemática para a época, né, que é a inglesa Barbara Steele. Eu não sei se vocês conhecem essa atriz pelo nome, até porque ela não filmou filmes muito emblemáticos. Esse é um dos emblemáticos que ela filmou. Mas o que foi mais famoso, mais emblemático para a carreira dela, foi um anterior a esse, no ano anterior, na verdade, 1960, que é um filme do Mario Bava, um dos filmes mais famosos, inclusive, do Bava, mais emblemáticos, aclamados do Bava. Ele é um diretor italiano. Chama-se Black Sunday. Esse filme fez a carreira da Barbara Steele. Ela ficou marcada não apenas pela beleza física dela, mas também pelas capacidades cênicas dela, né? Uma maneira expressiva, meio diabólica, gótica, de interpretar e representar as suas personagens. E esses dois. Como últimas informações aqui, aquelas que eu acredito ser relevantes realmente, é o apontamento de que essa parceria entre Roger Corman na direção e Vincent Price atuando em filmes baseados na obra do Poe, elas têm uma característica particular, que é a característica de adaptação. Quando a gente pensa em adaptação, a gente fala muito em adaptações de livros, a gente tem sempre aquele debate, aquele questionamento, né, de como será essa adaptação. Se ela será literal ou não, né, se ela será direta ou não, e até que ponto não adaptar fidedignamente uma obra literária não é, de certa forma, pertinente, ou até que ponto essa obra não vai ser descaracterizada. A maioria das adaptações cinematográficas a gente sabe que elas costumam muito fugir da essência dos livros, do texto original ou de percepções, concepções que os livros originais queriam passar e transmitir. Essas adaptações de Poe no cinema, feitas pelo Corman e pelo Vincent Price, elas têm essa característica de não serem literais as histórias. Então, o filme The Pit and the Pendulum, como outros que envolvam esses dois, eles não serão literais. Na verdade, eles adaptam, mas construindo nas suas sequências de filmes, um universo cinematográfico de Poe e que se baseia em Poe. Ou seja, o contexto, o background, a essência da obra do Poe estará ali. Algumas ideias que o Poe quer comunicar, que ele comunica em seus textos, vão estar todas contidas nesses filmes. Então é como se você estivesse assistindo a uma obra, acompanhando uma obra, mas não lendo a obra em imagens, mas entrando no mundo, nas concepções, no caráter psicológico que existem nos textos do Edgar Allan Poe. Então é um tipo de adaptação em que você toma para si o conceito, a ambientação, o clima do texto, né? Usa isso, não abandona isso, mas ao mesmo tempo você faz uma obra, faz uma adaptação que é ao mesmo tempo sua. É do Poe, mas sou eu adaptando o Poe para algo que é meu. Então ela não é literal, mas ela, interessantemente, ela mantém a aura dos textos, né? Muitos filmes adaptam, mas o problema não é fugir do original. É ser totalmente diferente do original. É não trazer a alma do texto. É como se você apenas utilizasse dos conceitos originais para refazê-los ou recriá-los à sua maneira. O que, de certa forma, acaba descaracterizando. Eu acredito que nessas séries de filmes do Corman e do Vincent Price, isso não acontece. Porque, apesar de ser uma versão de The Pit and the Pendulum, que não é literal ao conto, você sente The Pit and the Pendulum e todos os aspectos psicológicos nesse conto envolvidos acontecendo na película. Então, é um filme que vale a pena ver. Essa parceria deles rendeu, se não me engano, cinco ou seis filmes. The Pit and the Pendulum é um dos melhores, com certeza. É difícil dizer qual é o melhor. Mas quem sabe aí, entre nesses filmes, o melhor não seja ele ou o Corvo, né? Existe um filme chamado O Corvo, desses dois aí, né? O Corvo é um poema, né? Como vocês devem saber, mas foi feito um filme baseado nele. Todos os elementos textuais, aquela cena do poema, são adaptados e feitos, construído um roteiro para ele, né? No roteiro de The Pit and the Pendulum, quem fez foi o Richard Matheson. Eu acho que ele saiu muito bem, fazendo essa adaptação. Realmente muito bem mesmo, né? Mas vou deixar aí que vocês assistam o filme e confiram por si próprios e tirem suas próprias conclusões. Mas eu creio que os que são adeptos, apaixonados pelo Poe e pela narrativa do Poe, pelos aspectos que ele costuma abordar nos seus textos, não vai ficar desapontado com esses filmes, não. Mesmo que os mais xiitas, né, queiram exatamente o texto original, que ele só seja transcrito na íntegra. O Richard Price, Vincent Price, desculpe, ele fez um especial de TV certa vez chamado Uma Noite com Edgar Allan Poe, One Night with Edgar Allan Poe, que ele só senta numa cadeira, num cenário, e narra o texto. É fantástico, Depois, mais pra frente, eu vou postar aí no blog do canal também, pra vocês poderem conferir. E depois até pra vocês poderem comparar mesmo uma obra, a narrativa original com um texto adaptado. Os mastitas aí não ficarem muito desapontados. Mas eu creio que vocês vão gostar sim, porque o conjunto da obra acaba ficando bom. O elenco é bom, a direção é boa, o cenário é bom. E esses filmes, tanto o The Pit in the Pendulum e o Corvo, que esses dois, Richard Corman e Vincent Price fazem, em parceria, eles são filmes muito válidos de serem assistidos. São filmes com um bom nível, principalmente para a época deles, né? Final da década de 50, início dos anos 60, são filmes muito bem feitos. Então, pessoal, fica aí mais uma opçãozinha de entretenimento para vocês. Relembrando, se vocês quiserem review do filme, de todos os filmes que eu postarem aqui no canal, ou queiram que eu fale alguma coisa em particular, eu faço uma nova postagem voltada para review. Para trazer informações adicionais, aprofundar questões. Eu vou deixar essa parte mesmo pro interesse de vocês. Se vocês tiverem interesse, eu volto aqui, faço review e tal, e aprofundo em algumas temáticas, algumas questões relacionadas aos filmes ou personagens, roteiro, produção, alguma coisa que esteja envolvida com essas películas aí que eu vou postando no canal. Se vocês quiserem ver um filme antigo, não lembrarem de um e não faz muito tempo que vocês não assistem, queira que posto no canal também, que eu procure, que eu talvez conheça, deixa aí nos comentários que eu volto e faço isso. Links para vocês assistirem os filmes vão ficar aí, né, abaixo na caixinha, na descrição do vídeo aí embaixo, né? Tanto pro blog quanto pro Facebook. Só entrar lá, assistirem naquele mesmo esquema. Vocês vão entrar no blog, vão ser redirecionados pro Google Drive e podem assistir aí em full screen na tela de vocês. Bom filme, pessoal. Até a próxima.